仕方じゃないです。 Lima Lima Alfa chamou solo, confirma. Confirma o pátio destino. Aerostar, prossegue então o táxi via Alfa, reportante ao táxi 3 Juliette. Conhece o aeródromo, confirma. Gente, reporte então antes da táxi 3 Juliette, Lima Lima Alfa. Mantenham no setor aguardando, a aeronave da Avianca vai prosseguir um pouco mais à frente para o táxi, ok? Assim que obtiver condições, pode prosseguir para o 01. Para o DLS, que foi pista no 0, após estabilizar. Seria previsão para o EV 5827? Afirmo, 5827, aeronave da Azul, parqueando agora para o 01, taxando a retaguarda, após o parqueamento da mesma autoridade, o feedback no momento, reporta táxi. Mas a Azul, autoridade, chama táxi. Cinco passado para lá. Autorizado pouso visto no 0, vento 080 graus no 39. Livre pouso visto em cima. Vai ser direto, 3 Lima Alfa prossegue o táxi via Juliette. Contornando o pátio principal, reporta novamente no ataque Sueli, Lima, na minha escuta. Gol no 398, ingresso Juliette 09 ao portão. Juliette 09, 398. Passou externo, baixada travada, é o trip 5218. 5218, continua a aproximação agora de pista livre, que é legal no 009. No 009, aguardando, trip 5218. Boa noite, continua a aproximação, que é legal no 009, aposta no externo, baixada travada. Busque aqui tango no solo 16, libere pista pela direita, chame o solo 12 no decimal 9, agilize manobras. Ano 219, o espaço está ligado à direita. Solo, Salvador, está passando o espaço tango. Busque aqui tango, confirma o passo de destino. Passo 5, o espaço tango. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, contorno o pátio principal, reporta novamente no táxi Sueli Lima, Whisky, Yankee Tango. Negativo, um trip na curtíssima final para pousão no zero, ok? Após o mesmo, a intenção é prosseguir o cruzamento após o mesmo. Só um instante, já me escuta. Para o táxi objeto 5827, 75 a bordo, 4 horas, Guarulhos. O Webjet 5827 vai prosseguir o táxi via Indy Alpha, como número 3 no ponto de espera da 10, no ponto de espera chame a torre em 1-8-95, ajuste 1009, um bom voo. Indy Alpha 2959, obrigado, boa. Sinal visual agora 1-8, tem de pouso baixado, travado. Para a noite seguinte, continua a aproximação agora de pista livre. Pista livre agora à noite. Pastor 3-2 vai manter ainda a posição, mais uma aeronave para pouso na 190, ok? Salvador, muito boa noite, é o 2224 da Passaredo, ciente da informação Victor, transferindo. Passaredo 2224, boa noite, identifique chegada Mari, vê se mantenha 4 mil pés, justo 009. Identificou, 4 mil pés, 1009, o 2224. Sim, só confirmando, já encontro-se na taxa aí, Mike, confirme. Vento 090 graus, 119. Zero pouso, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite. Trip 5218, ligando na Delta, na pescoço. Trip 5218, táxi via Alfa, reportante ou táxi via Juliette para ingresso? Prossegue na Alfa, antes da Juliette, estará para ingresso, trip 5218. Whisky Yankee Tango prossegue Lima Mike Quebec, na Quebec chame a torre em 118 decimal 6, 118 decimal 95 para o cruzamento. Passarela 2224, voe direto Duna, desça para 2000 pés, linha H1009. Direto Duna, 2000 pés, 1009, 2224, muito obrigado. Tip 5218, prossegue Juliette, remota 13, pátio principal. Juliette, remota 13, pátio principal, tip 5218. Tango, autorizado com o Zamedo 1735, você está na frequência livre. Pastor 3-2, autorizado cruzamento 1028, prossegue via Delta, Alfa e reportante ataque 3 Juliette para ingresso parte principal. Pastor 3-2. O Pastor cruza Delta Alfa, vai reportar ataque 3 Juliette. Chame solo 219. Torre Salvador, muito boa noite. 269, pode esperar agora. 259, sítimo, tempo de esperada no zero. E prossegue taxiway Delta. E mantenha a posição no ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento. Dono 85, autorizado decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 099. Decolagem não, zero, gol 1885. Pastor 3-2, prossegue via Juliette, contorna a área Gramada, Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre em 1-18-95, o ajuste 69, um bom voo. Juliette, Índia, prossegue. Tempo de espera da 1-0. Mantém. O que acha da torre? Inferno 8, autorizado ingresso na pista 1-0, prosseguindo até o pátio de autoridade, seguindo a viatura follow-me na entrada do pátio de autoridade, agilizando na medida do possível, por gentileza. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1885, passa 2000 pés na saída da Euleda. Boa noite, gol 1885, contato radar, passar o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, 360, gol 1885. Uno 1885, gol Oceané, 62 quilômetros, escuta? Na escuta. Condições de abaixar um pouco o farol, cara? Tá ofuscando a visão do piloto que está perseguindo para o baixo de autoridade no momento de dizer que está muito forte. Tá perfeito. Gente. Tony Salvador, muito boa noite. Gol 9278, aqui 950 para vir. Boa noite, gol 9278, voe direto Duma, desça para 2000 pés, QNH 1009. Duma, correu 9, descendo para 2000, gol 9278. Ah, 6254. Tá, 3858, aguarde cópia. Pagando. Tan 3858, autorizado nível 370 para Fortaleza, via peso 19, após decolagem, pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. O transponder seria? 5456. Peso 19, saída decolando da 10 com curva esquerda, Momo Froti, 1208 controle, 2-102-95 e o transfone 5-4-5-6. Correto, chame pronto para acionar. Bora. Decolar 227, controle 20 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Boa noite, Oceané 6259. Controle Salvador, muito boa noite, Oceané 6259, decolando na sua escuta. Boa noite, Oceané 6259, contato radar, batalha nível 360, vai direto Leda. Cidade presente, Leda, Oceané 6259, subindo ao 360. Salvador Ground. Roger, wait ATC clearance, Air Force 2520. Pistão 3-2, autorizado já em manter pistão no zero, atende para as 3 turbulências. Ali mantém o baixo da 3. 227, decolar 230, controle 120, decimal 8. 208, boa. Decolar 230, controle 120, decimal 8. 5827. Boa noite, Objeto 5827, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, pode ser direto da EL? Mantenha o perfil da saída devido à aeronave a 6 milhas na mesma saída. Sente. Passaredo. Pistão 3-2, está autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 090 graus e no 0 nós. 224, completa sinal, chame torre 1-1-8-9-5. Completa, chama na torre 1-1-8-9-5. Até já, obrigado. WhatsApp 5827, está autorizado direto lida. Direto Leda, obrigado. Gol no 885, chame centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 13325, obrigado, bom. 209, aguarde pista livre. Na sua escuta, 2224. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado, vai reportar. 9278. SISMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, Lúvito, Lima Uniforme, Vitor, Tango Oscar. Then, Bravo Bravo Charlie, VOA, Toquim, Tango Oscar, Kilo, India Mike. Flight Level 360. After takeoff, right turn, dial, Leda, then direct to bridging position. This is call code 54451, approach control 120.8, and the tower 118.95, and force 2520. 2732, decolar 232, controle 208. 208, Paixão 32, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao Pastor 32. Boa noite, Pastor 32, contato radar, suba para o nível 090, da presente, foi direto Conde. Subindo para o 090, direto Conde, da presente, o Pastor 32. E visual 2224. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Ciente, tem livre pouso na 10, 2224. TAM 3662. Autorizado para Natal, nível de voo 370, via Pezulu 10, November Tango Lima. Direto, após decolagem, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5454. 3662 para Natal, 370, Pezulu 10, Natal. Curva esquerda, Puca, transição de Bor, 1208, torre 1895, escoque 5454. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Camará, quando pronto, 3662, obrigado. Oceanai 6259, estamos no centro Recife, 1251, e ao término 13325. 251-3325, obrigado, boa noite, Oceanai 6259. Boa noite. Sareda 2224, no solo 35, libere pente pela direita, chame solo 121 decimal 9. Para 2000 pés, que negama 009. Para 2000 pés, direto com a segunda. Solo, Salvador, muito boa noite. Passaredo 2224. Passaredo 2224, táxi agora à próxima direita via Alfa. Juliette, cruza o Pationo até a posição 1-4 do Pationo. Afirmativo, Alfa, Juliette, cruza o Pátio, posição 1-4, ok? Afirmo. Oi. Oi. Salvador, eu tenho 5216. Isso está sendo de horário, só para beleza. Qual que é a sua entrevista para a Caju? Saída Puca, transição Aru. Estabilizado no localizador, gol 9278. Gol 9278, complete sinal, chame torre 1895. 1895, tenha uma boa noite e um bom feriado. Obrigado, igualmente. Salvador, boa noite, gol 9278. 9278, aqui negando 009, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Vai reportar. Passou externo, baixado e travado, pessoal. Gol 9278. Gol 9278, autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus no 09. Pouso autorizado, pista no 0, gol 9278. Gol no 889, aguarde cópia. Papa Tango Yankee, Delta Charlie, solo Salvador. Essa parte estabilizada. de voo. Vigente Delta Charlie, aguarde o hotel. Tá, qual é o horário da EOBT? Entendi. Paulo Salvador, boa noite, eu tô 3258, solicito estacionamento na posição, posição 03. Repita, por favor. Posição 3858, solicito estacionamento na posição. Tá, 3858, portão 03, autorizado, estacionamento e pushback. Chama o próximo táxi. Tá pronto, boa tarde. Tá, 3858. Gol no 889, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, SMAP, direto Louvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 1-0, com curva à direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 198, decimal 95, transponder 5460. Correto, chame pronto para acionar. Gol 9278 no solo de 41, libere pitch pela direita, time solo, 219. Direita 219, então boa noite, até daqui a pouco. Air Force 2520, taxi approved, rolling point, runway 10, VIP apron, roger. Solo Dan 3662, pronto para o posto de estacionamento 08. Tá, tá com ele, ela tá livre, tá, né? Entre aí já, ela tá livre. Tá bom, obrigado. Então. Sotaque. Vamos lá para o sotaque, 3662. Salvador Azul 4071, só para Campinas, 3660. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pesulo 10. Bridge, a Pesulo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El Leda após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5462. O Azul 471 motorizado da Vida 360, da Pesulo 0, Vida Pesulo, Vida Pesulo, Vida Pesulo, Vida Pesulo, Cordão do Zero, curva direita da El Leda Bridge. Fecha mais 128, 102952, transporte 4 minutos. Correto, chama pronto para acionamento. Chama quanto para acionamento. Iremos processar a sua autorização de tráfego. Mais 5 minutos, previsão. Afirma, ele já nos comunicou, estamos...